pelos meus, pela fé vou defender. Ficarei do seu lado até depois do fim. Fim das fadas e a paz eu vou trazer. Esqueça o passado, eu vou ser lembrado, ou eu não me chamo King Harley Quinn. Será que o mundo tem espaço pra mim? Cercado por atos ruins, o que as memórias são? Tá tudo guardado no coração, apenas vagando pela floresta, querendo todos em minha proteção. Quanto tempo mais não acreditaram em mim? Vaguei por anos com esse sentimento ruim. Não queria ter perdido alguém. Hoje eu luto pra que meu reino se sinta bem. Pois então, hoje eu vou. Já foram 1300 anos, ainda me chamam de criança. Sinto que eu tô carregando algo difícil de carregar. Tenho responsabilidade de ser visto como rei. Vou agir como um herói de verdade, então todos defenderei. Poder que incendeia, meu tesouro vou liberar. Pra árvore sagrada o melhor eu fiz. Magia que ajuda a proteger quem ama. É da árvore sagrada que fiz minha raiz. Tenho força pra bater nos inimigos. Velocidade pra trazer meu time junto comigo. Agilidade pra cada desafio. Eu sou King Harley Quinn. E no fim eu morreria pelos meus amigos. Com olhos fechados continuarei lutando. Diana é inútil se eu não te disser o que eu sinto. No meio da guerra só quero dizer que eu te amo. Quando falo que pra sempre vou estar do seu lado, eu não minto. Pecado capital, urso da preguiça. O rei que nunca abandonará vocês de novo. E pelas escolhas da minha vida, peço desculpa pra Diana, pro reino e pro meu povo. Elaine é flor como um girassol. Transformo em pedra quem te fizer mal. Seus olhos brilhavam mais que o sol. Quem mexer comigo verá Castevol. Pelos meus, pela fé vou defender. Ficarei do seu lado até depois do fim. Fim das fadas e a paz eu vou trazer. Esqueça o passado, eu vou ser lembrado, ou eu não me chamo King Harley Quinn. Sete minutos, Sidney Scarcio nos beats.